Capítulo 8. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva e já à tarde se extinguiam, mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza, no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia-se, afinal, mostrado. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse bocejando: "Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada." O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. "Como és bonita, não é?" respondeu a flor docemente. "Nasci ao mesmo tempo que o sol." O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. "Creio que é hora do almoço", acrescentou ela. "Tu poderias cuidar de mim?" E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servira a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, dissera ao pequeno príncipe: "É que eles podem vir, os tigres, com suas garras." "Não há tigres no meu planeta", objetara o príncipezinho. "E depois, os tigres não comem erva." "Não sou uma erva", respondera a flor suavemente. "Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, acaso, um paravento?" "Horror das correntes de ar? Não é muito bom para uma planta", notara o príncipezinho. "É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho?" Mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. "E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas." Então ela redobrara a tosse para infligir-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância e se tornara infeliz. "Não a devia ter escutado", confessou-me um dia. "Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta. Mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido." Confessou-me ainda: não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amar.